independente de Salvador, gente. Vambora! Me promete amor sincero uma vida inteira. E com você o meu inverno vira primavera. Solta a voz, vambora! Vive me jurando estar apaixonada. Prometeu o mundo e nunca me deu nada. Você não cumpre nada. Fã clube, vamos tomar uma, o melhor. E se eu seguir o seu caminho, chegarei ao céu. É, aí sim, boa. Eu vou provando o gosto amargo do seu doce mel. Vai, mulher, canta pra mim, boa. Na mentira das palavras, entro no seu jogo. Procurando água, só encontro fogo. Eu quero ouvir as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Bora! E quando você fala, olho nos seus olhos, me emociono e choro. Sei que é mentira, mas me sinto vivo mesmo. Atenção, Salvador, que vai sair daqui muito louco hoje. Levanta a mãozinha, joga a mãozinha pro alto e canta. Vambora, vambora! Vai! O que você me fala, eu vou acreditar. Canta! Que até chego a imaginar que não quer me enganar. Vai, mulher! Alguém é fã de calcinha preta aqui, Salvador? Alguém é fã de calcinha preta?